a informação total, tá recebendo o laser verde aqui à nossa direita, aqui no nosso traverso, exatamente nesse ponto. Tá sendo lançado bem na praia ali. Pode confirmar a mensagem? Laser. Estão lançando laser no total aqui bem na nossa direita, aqui na nossa travessa, na praia ali. Ok, seguinte, pela sua informação total. Total 9907. Total, chama a torre agora, 118 metros. 118 metros. 258, 2010, 2013, autorizado ali. Ok, foi. Salvador, o total 9907. 9907, boa noite, avistado. Cheque o trem de pouso, vento 110 graus com 8 nós. Trem baixado travado, livre pouso, confirme? Confirmo, pista no zero. Trato. Desce para 2000 pés, 2013. Noite 05, 2000 pés, autorizado LS 2013. Noite 05. Autorizado 5899. 9907, solo 04, libera a direita, solo em 1219. Total. Total 9907, 2 ataques via Alfa, Kilo, Pat 3. Atento ao sinalizador. Posição de 2612. Salvador, Oceanair, 6258, 4 milhas da cabeceira. 6258, checa trem, pouso livre no 0120 com 896258. Ok, livre, pouso 90-6258. Para informação, ali perto do farol da barra ali, estava alguém brincando com laser ali. Ok, isso aí virou um problema sério. Vez por outra nós temos esse problema. E às vezes fica difícil até de localizar. Estava ali bem perto do farol da barra hoje, ali na praia mesmo. Na praia, né? Dele bem. Oceanair 6258, solo aos 08, libera a direita, chame solo 1219. Sou o Xané 6258, o seu solo foi aos 08, dois ataques via Alfa Juliette, portão 11. Ok, Alfa Juliette, frequência do Torre, tá com forte chiado. Quem está fazendo a troca aqui nesse exato momento? Tá bom. Sul 4062, só 2000 pés, 1013. Salvador, gol 1805, estabilizou o final, X-ray 10. Não tem mais checado. Agora são 18:06. 18:06, gol 1805. Ajuste no 03, aguardando um minuto para a quadra. Ele tá bravo, 23, está aguardando. Foi da prevista? Por enquanto, Puca Caju. Puca Transição Caju. Bravo, só não está para nós. X-ray da 10, o trem baixado checado. 8:05, boa noite, estado. O vento 1:20 graus, 8:09. Tem pouso autorizado na 1-0, gol 1805. Tem autorizado pouso 1-0, gol 1805. 1-7 no 4, ponto para Copa. Copa no 7 no 4. 17 no 4, 3-0 Aracaju, nível de voo 2-3-0. Decola no 0, primeira curva à esquerda, perfil da Puca, transição Caju. Controle operando em 1-1-9, decimal 3-5. Acione e transponde 5-1-6-2 para o gol 17 no 4. Sente gol 17 no 4, autorizado Aracaju, nível 2-3-0. Puca Caju, decola no 0, curva à esquerda. 19-3-5, controle 5-1-6-2 na transponda. Gol 17 no 4, protegimento correto, já posso para pushback e acionamento. Passa lá, gol 17 no 4. Alfa Romeo, via chegada a Mari, desce para 3.000 pés, 1.013. Está recebendo controle? E agora como recebe? 3.000 pés via chegada a Mari, 1.013. 3.000 via chegada a Mari, uma Alfa Romeo. Solo 1-4, libera a direita, chame Solo 1-2-1-9. Libera a direita, Solo 2-1-9, boa noite, 05. Objeto 5899 está estabilizado. Uma torre agora 118.612. Azul 4062 autorizado, LS 63. Boa noite. Tráfego à vista, tem pouso autorizado na 10, vento de 120.9. Autorizado, pouso 59. Direita, 1219, boa noite. Boa. Transmissão muito baixa, senhor. Transmissão muito baixa? Afirmo. Obrigado. Webjet 5899, livrou. 5899, autorizado Alfa, chama autorizado Alfa, quilo, posição 5, parte 3. Alfa Quilo 543, uma boa noite, 5899. dia, é o Sam 3226, Sam 7 informação Bravo, autorização 390 para Natal. Sam 3226, informação Bravo correta, ajuste no 03, um minutinho para 4. Aguarda no copo. Comandante 9000 desce para 2000 pés Mitre. Boa noite, 3000 pés, Mitre. 3000 pés, Mitre. 3000 pés, Mitre. 3000 pés, Mitre. 3000 pés, Mitre. 3000 pés, Mitre. Salvador. Bom dia, 4062, agora 2.5 número de cara. Azul 4062, bom dia. Avistado em pouso livre no 0120 com 612 a nós, Azul 4062. Azul 4062. Confirme como está recebendo a torre. 4x4. Ok, obrigado. Sam 32-2000 autorizado Natal, nível de voo 370. Decola da 1-0, primeira curva à esquerda, perfil da Puca, saída Puca, transição Zipa, via Anfizulu 1-0. Controle operando em 1-1-9-35, acione no transponder 5-1-7-0, Sam 32-2000. Autorizado 370 para Natal, decola da 10, da 1-0, com curva à esquerda, perfil da Puca, Zipa. A aerovia é a Upper do Lugo no 0, transporte 5.170 e o controle do nosso 35. Então 32.000, protegimento correto, chama para pushback e acionamento. Camara. Alfa Romeo, Full VLS. Chama a torre agora 118.612, Romeo. 118.612, Alfa Romeo. 2 Salvador, boa noite. Lima, Alfa Romeo, tá passando o Altermacher. Boa noite, Lima Alfa Romeo, continue a aproximação número 2 para pouso, 120.9, informarei pista livre, Lima Alfa Romeo. Alfa Romeo, certo. Azul 4062, nos solos 26, libere a direita, chama o solo 1219. 219, tá chamando. Obrigado, boa noite. Boa noite, de nada. Solo Salvador, boa noite, Azul 4062. Azul 4062, boa noite, autoriza a táxi via Alfa, Kilo, posição 3, pátio 3, atento ao sinalizador. Ok, Alfa Kilo, Pátio 3, vai ficar de olho aberto com o sinalizador. O Azul 4062. Bom, 805, informação Bravo, ajuste no 03, pronto para a cópia. Bom, 805, autorizado Natal, nível de voo 370, decola no 10ª curva à esquerda, no perfil da Puca, Jama, pós-Jama de Par, onde intersecta a Upsilon no 0. Controle operando em 119.35, acione no transponder 5152, voo 1805. Noite 05, confirmando o nível de voo 370. Cotejamento correto, chama pronto para o pushback e acionamento. Alfa Romeo, solos 28, liberando pista direita, chame solo 1219 para instruções de táxi.